7:29, Radio 2096. Salvador, ano 642. Pronto, próximo ponto de espera 1-0. Ciente, mantenha o ponto de espera. Gol 1 no 642. Mantém, gol no 642. Saulo Salvador, muito bom dia. O Brasil 2-0-0 livrou na escuta para o táxi. Brasil 2-0-0, bom dia, autorizado táxi Alfa Kilo para remota 09. Alfa Kilo, remota 09, Brasil 2-0-0. Repouso, gol no 607. Está no INES, baixa trava. Rio 9648, continue em aproximação, aguarde pista livre. O vento é de 160 graus com 8 nós, pista molhada. Sítio, informa na vista. Está agora avistando a 2 pés. Ciente, continue a aproximação e aguarde pista livre. Rio 9648. Aguardando pista livre 9648. Salas 4069 com Uno 18 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando com o fim para o táxi. Uno 18 a bordo, 4 horas e 15, com fim azul 4069, autorizado táxi via Indy Alpha, Monte Aéreo da Uno 0, Senegal Uno 0, Uno 3, no ponto de espera Chame Torre, Uno 18 acima 3. Estimativo autorizado então táxi até o ponto de espera da Uno 0 via Índia Alfa, e quando pronto, chama a torre no 2.3. Obrigado, azul 4069, boa tarde. Rio 9648, autorizado pouso na pista no zero, vento de 160 graus com 10 nós, pista molhada. Paciente 9648, repouso. Paulo, gol no 607, bom dia. Gol no 607, bom dia, autorizado táxi Alfa e Juliette, para o gate 06. Alfa, Juliette, 06, 607. Uno 897, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento de 160 graus com 11 nós. Aguardando. Fala com o 97 no 5. O 97 no 5, bom dia, nível 360 para Brasília, quadricóptero. Guardando, obrigado. Rio 9648 no solo 52, libere a direita, chame o solo, 121-9. 121-9, senhor. 797, autorizado pouso na pista 10, vento de 160 graus com 10 nós. Dever pouso 897. E o 9648, autorizado táxi Alfa Kilo para o Papa 3. Alfa Kilo para o táxi 35. Ou 9795 para cópia? Copio, 9795. Ou 9795, autorizado Brasília, nível 360, pela UPE Zulu 197. Decola da 10 com curva à direita. Saída gola e transição ao fito, controle 199-35, transponda 5406. Autorizado 360 Brasília, UPE Zulu 17, decola da 10 com curva à direita, gole ou fito? 1935, controle saída 5406, transponder. O gol 1795. Gol 1795, correto. Reponte para puxa acionamento. 10%. Vou liberar a pista, chame 1219. Ok, 219, 897. Ó, torre agora 897. Prossiga. Vou informar, tem uma matilha de cães aqui à esquerda, tá? Certo, eu vou informar em freiro. Os cães estão fora da pista, confirme. É, eles estão fora, estão lá no canteiro do lado esquerdo. Certo. Alô, bom dia, boa noite, 97, livrou. Boa noite, 97, bom dia. Obrigado, táxi via Alfa Juliette. Para o Gate 09. Alfa Juliette, Gate 09, boa noite, 97. Graus com 10 nós. Último tráfego informou presença de cães à esquerda da pista 10. Ok, ciente. Livre pouso na 10, 3163. Correto, fique atento, pista molhada. Ciente. Gol no 642, autorizado alinhar e manter agilizando as manobras. Alinha mantém, ou no 642. Solo Salvador, gol no 607, bom dia. 3153, seu solo foi aos 56, libere a direita e chame o solo, 1219. Ok, direita 219, 3153. Solo Salvador, bom dia, 3153 da Sam, livrou instruções. 3153, bom dia. Autorizado táxi via Alfa e Índia para o PQ03. Alfa Índia para o 3153. 069. Mantenha a posição 4069. Entra. 4, pegue acionamento. Trip 5514, aguarde para push, sinal. Uno 897, agilize o tráfego, agilize o taxiamento, assim que possível, tem aeronave para push no 14, aguardando. Ok, tá agilizando aqui agora, 897. Autorizado pouso na pista 10, vento de 150 graus com 10 nós, pista molhada. Teve pouso na 10, tá 3179. Voo no 642, decolado 58, controle 119, decimal 35. 0935, 642, bom dia. Bom dia. Azul 4069, ali mantém na 10. Ali mantém na 10, 4069. Tan 3179 no solo, ao 59, libere a direita, chame o solo, 121-9. 219, na próxima que está 3179. Ciente. Atenta Boeing, finalizando táxi para o gate 09, sua cauda. Após autorizado, puxe acionar, reporte para o táxi. Um 3179, autorizado táxi via Alfa em Índia para o gate 02. Alfa Índia 02, obrigado, tá 3179. Após a aeronave da Gol Paquiata, autorizado o funcionamento? 5514, agora autorizado, puxe e acionar, reporte para o táxi. Ou no 607, para a cópia. Sim. Ou no 607, autorizado, Guarulhos, nível 360, pela Uber, Whisky 50. Na cola da 10 com curva à direita, saída da L, transição de INEC, controle 119.35, transponder 5404. Guarulhos 360, pela Aperuísque 50, da 10, decola, curva à direita da L de INEC, 1935-5404, gol no 607. Gol no 607, correto, reporte para puxa e acionamento, reitero mesmo. Chama lá. Fala Salvador, o TAN 3507. Aguarde a coordenação com o controle azul. E até? 360 agora, qual está precisando sair? O filme nível solicitado, 360, filme? 360, a possível saída, por favor. Saída gola e transição fita, TAN 3597. Gola e o fita. Azul 4069, o controle autorizou, a critério a curva esquerda após a decolagem, depois retornar ao perfil Gole Gonza. Autorizado decolar, o vento é 160 graus com 15 nós, 4069. Afirmativo, autorizado decolagem, pista 10, com desvios em critério, 4069. Após, prossegue Gole Gonza. Correto. 4B, 514 para o táxi, com 39 a bordo, 3 horas e 40, alternando Salvador. 514, autorizado o táxi Apache Juliette Alfa para o ponto de espera da 10. Que nega 10-4 no ponto de espera, chamar a torre, 18-3. 514 até o ponto de espera da 10, aposto torre 123, bom dia. Azul 4069, decolou de Salvador ao 03, chame o controle 119.35. 119.35, azul 4069. Obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado Brasília, nível 360, pela Zulu 17, decola da 10 com curva direita, saída gole, transição ofito. Controle 119.35, transponda 5176. 360 para Zulu 17, chegou óleo fito, decola 10, curva direita, 1935, controle 5176, transponda. 3597, autorizado, correto. Cotejamento, aponta para puxa sinal. Contanei. Salvador, bom dia, trip 514 pronto, ponto de espera dando 0. Trip 5514 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento corrigindo. Trip 5514, mantenha o ponto de espera dando 0. 5514, mantenha o ponto de espera dando 0. Boa noite, 897, nível 360 para Confins, agora de capa. Vai dar. Informo que vai aguardar mais alguns instantes no ponto de espera devido a uma viatura da Infraero que está fazendo vistoria na 10. 4, tá ciente. O certo autorizado com fins nível 360 pela Uber Whisk 58. Recola da 10 com curva direita, saída gole e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5407. Autorizado 360 com fins por esse 58, decola 10 curva direita, gole Gonza a saída, controle 1935, transforma 5407, gole 97. 1897, correto, é ponto para puxa, não mesmo. Camaré. Salvador, eu vou no 804. No 804, aguarde para copo. Gentileza, autorização, Rio de Janeiro, nível 3, 40. A formação é a November. Confirmando o nível solicitado? Ah, o ideal seria o 340, senhor. Gente, é quase copo nível 340, galera. Obrigado. Autorizado a ligar e decolar da pista 10, o vento é de 140 graus com 7 nós. Autorizado a ligar e decolar da 10, 514. Boa noite, 04, afirmativo. Puxa, acionamento, tá 3507, está no 04. 3507 autorizado, puxa e acionar, é ponto para o táxi. O 1804 autorizado Galeão, nível 340, pelo Zulu 14. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El Transão Blast. Controle 119, decimal 35, transponda 5411. Galeão 340, Ampli Zulu 14. Então no 0, decola direita da El Blast. 1935, 5411. Ou 1804. 1804, formando saída da El Transição Blast. Da El Transição Blast. 1804. 1804, correto, reporte para puxa acionamento. Portaremos. Guardião 06, livre acionamento, reporte para o táxi decolagem. Decolou de Salvador aos 13, chame o controle 119, decimal 35. Doutor 1935, bom dia. Bom dia. Paulo, Salvador, San 3153. San 3153, nível 360 para o Galeão, bode 4. Guardião 06, autorizado táxi, reporte para decolagem. Para o táxi, o tanto de 5 no 7, o PB 167, autonomia 4, altero na confiança. Solo copia, o tanto 35 no 7. Tanto 35 no 7, ciente. Confirmando 167 a bordo, autorizado o táxi via Indy Alpha para o ponto de espera da 10, QNH 1014, no ponto de espera chame Toy, 118.3. 10.4, 83, ponto de espera grata. Primeiro, 9, chegou.